DJ Dias tá na área, o bora ver como é que é. Arrepia, DJ Edelson, manda ver. Bora viajar no tempo, bora. E assim? Echoes the roar of the dinosaur. They all doing a monster match. Most of the tactics, most of the horror, are only taking calls for help. I don't know how it happened. It all took place so quick. But all I can do is hand it to you. Edilson e Edilson. Vamos começar assim? Já já rola saudade pra gente viajar também. Obrigado, Gago da Pista Negra. Redica além da Natura. Casal que tá sempre no retrô. Nosso amigo Falcão Cineral com a gente. Esteja à vontade, meu irmão. Valeu, Falcão. Deixa o Falcão conosco. Um abraço, meu irmão. Você é a primeira dama. Empresária Amélia, aqui com a gente, e a nossa amiga Ana Maria, lá do Pinto Janja. Obrigado, Ana. Inclusive, eu dei uma passada por lá. Vou te contar, hein? Só o filé. nosso amigo Parazinho do Rock. E a primeira dama aqui com a gente. Obrigado, Parazinho. DJ japonês está com a gente. E agora? Meu amigo Rui da Brinave também está com a gente. Alô, Rui! Nosso amigo Rolandão, ATF, sempre com a gente, obrigado, Rolandão. A nossa amiga Angeli também está aqui com a gente, sempre no Mega, valeu. Assim? Do seu corpo escultor, seu surfista, seu mergulhador. Se você pretende. Minha amiga Drica, do meu exército GDP, tá aniversariando hoje. Parabéns, minha princesa, pra você, muita saúde, tá? Um abraço pra Bia, amigo Sassá Caçador. Sou seu servo, seu. Bora, Digão! Desculpa, meu rei poeta. Bora, Rogi. Olha o Snob de volta com a gente. Alô, Bala. Alô, Fabrício. Alô, Larissa. Obrigado, Exército. Não serpente, o transformador. Sou o eremita, o mago. Eu vago como um predador. Obrigado, parceiro Kleiber. Sou lá do Siqueirão com a gente também. Avassalador. Sou o que sempre quis ser, sendo apenas o seu trovador. Apenas um outro cantor. Lá do Classe Festa com a gente, um abraço, Cleimson, valeu. Pantera Saudade, meu amigo DJ Nego, marcando prazer, sou obrigado, tá? Um abraço, Rose, Robson, Gil, Breno, Adriane. Divulgações com a gente, um abraço, meu irmão. Deixe seu impulso se precipitar. Príncipe Negro Retro. Deixa eu pensar. Não vale a pena você se calar. Obrigado, Júnior. Alô, Luiz. Ninguém. A Kelly. E aqui o Vier com a gente. Obrigado pelo carinho da. Só valeu. Meu bem, só quero te ver feliz. Princesinha Jéssica, um beijo. Eu posso me deixar levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Obrigado, meu amigo Júnior. Olha os irmãos Tigre com a gente. Bora, Tigre! E o nosso amigo amarelo já tá na área. Eu hoje vou curtir. O homem do caqueado. Ela é minha princesinha, princesinha, senhor. A linda princesinha, dona do meu coração. Quem quiser me namorar, não tem pra ninguém não. Agora você é retrô. Minha paixão é só você. Meu caminho, sou feliz de coração. E o nosso amigo Nidô, já aqui com a gente mais uma vez no Butiquim, curtindo o Retro, ele, seu irmão Márcio, toda a galera da Regional. Eu sou sua princesa, dona no seu coração, meu amor. O Alex tá aí, Nidô? Você é o meu tesão, jamais eu vou querer você longe de mim. Bora, Bia! Meu início, meu fim. Paixão, minha paixão, é só você no meu caminho, sou feliz de coração. Grande amor, tudo é festa e alegria do teu lado quando estou. Lima Neto e Cíntia de casa, pra você estar bom. Minha amiga Dani do Shopping, sempre com a gente, tá aqui do ladinho. Hoje ela trouxe o primo dela, o original, né? Wagner Pitbull com a gente, vai, DJ. Um abraço, meu irmão. Obrigado, Tamisa, minha uva com a gente, um beijo. Verônica, a nossa aeromoça, Verônica do aeroporto com a gente aqui. Junto com a cunhada Verinha, tá todo mundo do ladinho do retrô. Bora, Leca, beijo, minha nega. Bora, primo! Agora eu quero fugir de tudo que lembra você. Pensei que o meu amor era pra nós dois. Você não quis enfrentar, só me fez sofrer, só me fez chorar. E agora estou nessa solidão. Girando. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Essa galera canta. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance. Pra quem tá apaixonado hoje? Pra quem tá apaixonado, canta aí, vai. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria. Liga o microfone, Edilson, liga o microfone que a gente quer ouvir a galera. Pra sempre amar, você me perdeu. Solta a voz aí! Olha que a gente tá gravando tudo aqui. Solta a mais forte. Alguém que vale amar. E quem já perdeu o seu grande amor, levanta a mãozinha pra mim aí. Hein? Faz o seguinte, não liga pra ele não, não liga pra ele. Qual é a mulher que não depende do homem pra nada? Dá um grito! Pra ficar bonito. Canta, canta. Amigo Jefferson Terremoto e a Gisele da Embeleze com a gente. Esteja à vontade, obrigado pelo carinho, hein? Um dia você me... Já vi até aqui que rolou uma chapa mista até com açaí, olha. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Só vocês, vai. Pra ele agora, pra ele agora, Marquinho Refrigeração e a sua Raquel com a gente. Valeu. Aí perdi a todas, Rebelde. Tá de retro. Passava, passava, passava sim. Uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti não sei expressar. Os caça-farra da saudade aqui com a gente, fala Rodrigo. Eu menti, eu chorei, já sofri, eu cresci com esse amor. Limpeza com a gente, tá de volta no Retro, Aloysio. Olha a japonesinha, olha o baduído. Casal charmoso no Retro também, obrigado, hein. Bola, Maxi. Já indo do outro lado, meu grande amigo Marcelo Turismo. E a sua paz potência, só amor. Alô, nego. Bora, meu DJ. Passava, passava, passava assim, uma eternidade te esperando, te esperava assim, a imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti não sei expressar. Alô, Drica! Parabéns, Drica! Sim, saúde pra você, meu amor. Eu menti. Meu amigo Gago mandando pra toda a galera dos peladeiros da saudade. Já olha aí. Sofri. Bora! Eu cresci. Amarelo do caqueado. Esse amor. Eu. Meu parceiro Ferrinho, alô Ferrinho! Bora, Fabiano! E aquela? Aí! Dedé Belém, um abraço. Falcão, cadê você? Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação pro nosso amigo Falcão Cineral com a gente, junto com a primeira dama, cheia à vontade, meu irmão. Marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, Marcos Confiúde com a gente, o Cosme, meu amigo Cosme da Santa Casa. Um abraço com carinho pra você, Cosme. Obrigado, mano. É do Kevin, é do Marex. Olha, Cosme. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se meu lugar. Meu lugar. Um abraço, meu grande amigo John, instrutor da Carne Academia, conosco mais uma vez no Retrô. Minha amiga Cláudia, a Carla e as meninas da Jacó, cara dos Juntos com a gente, todas as meninas, um beijo, tá? Domingo 10 de março, ressaca do carnaval na Passagem Leal, DJ Michel, Júnior Eletrizante, DJ David, DJ Elsa, galera marcando presença, vai ser sucesso, hein? Carretinha debochada. Cada dia que se passa noite é de cansar. É butiquim. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Nosso amigo Nego, saudade. Aqui com a gente vai estar domingo aqui no butiquim, tocando só as melhores junto com a gente. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Obrigado, parceiro poeta! Eu te amo e tu me amas, e que o nosso amor nunca vai ter fim. Sassa Caçador, bora, Digão! Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Parceiros nobre igual a gente, alô, para, alô, Fabrício! Tudo estou perto de eu, Exército GDP. Príncipe Negro, eu te amo. Eu também te amo. Bora, Roger! Eu te quero. Eu também te quero. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Edielson. A gente quer mandar pra nossa amiga Ana Maria, lá do Pinto dos Lanches, tá aqui com a gente. Ela tá com carência, Deus. Meu amigo do dia, o Edton e o Anderson Mix, minha galera que comanda o Belo Som dos Jurunas, estão aqui com a gente, obrigado. Leve meu abraço, meu grande amigo Belo. Gente nossa, parceiro, sangue bom. Meu amigo Andrei, tem mais uma do Retrô. Um abraço, meu irmão. Bora, meu sorriso de... O teu calor é fogo que acende fogueiras em... Sexta-feira que vem é aniversário dela aqui, bicho. Mora em teu corpo, o que me faz dizer sim. Tô com ela, Baduíto. Tamo junto. Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada. Teu sol derrete minha resistência. Tens o desejo do amante. Sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro e a saudade de você. Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam os máximos da saudade pra vocês, horas. Madrugada mais calada do que nunca, vem chegando pra dizer: alô, Sami, pra você. Bora, mano. Que é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços desamor.

como a noite, como um sonho. Só os olhos negros, meu amor, maneira. Como a flor na primavera. Nosso amigo Marujo com a gente. Cheia, geral, Billy. O Kelvin aqui com a gente, valeu. De palavras carinhosas, de olhar inquieto, é assim, Manuela. Tem todos os meus segredos, todos os meus sonhos só para Manuela. Ela me enfeitou a vida desde aquela tarde que chegou, Manuela. Tenho a felicidade, porque cada dia me espera. A doçura de seus beijos, esse amor imenso que me dá, Manuela. L'été est fou comme un jeune chien. Mais par ici, les gens l'aimaient bien. Il avait l'air à ce que l'on dit de vivre heureux et d'aimer la vie. Bora, meu parceiro, meu parceiro do turismo. Nossa amiga Paty Potência aqui com a gente. Curtindo o retrô, sim. Obrigado, Marcelão. Alô, Baluito! Il se cachait derrière un sourire, il chantait pour ne pas pleurer, et il riait souvent, histoire d'oublier que rien ne l'amusait. Il se cachait derrière un sourire, il chantait pour ne pas pleurer, et il riait souvent, histoire d'oublier qu'il était mal aimé. Olha, Gelson, hoje acontece o aniversário da nossa senhorita Falcão, lá no Jurunas. E a gente vai por lá, convidados especiais também, Edilson, Gelson e o nosso maestro Rebelde. Vamos lá. Guarda meu feijão, hein? Shivers in the salty air. Day breaks, my heart aches. I will wait for you right here. Ediel e Sombra. Circle in the sand, round, rising up the moon as the sun does down. And it'll complete the heart of me. Our love is all we every time I hold you, I begin to understand. Olha, Gelson, sua amiga Rosa Araújo e a galera do Tupinambá com a gente, também um abraço, muito carinho. Só valeu. Anything you want, you got it.